Ok, ouvintes, agora 12:32 e nós já estamos na linha com o deputado Valdinor Pereira. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Prazer muito grande participar do seu programa, o Panorama Geral. Quero cumprimentar a todos os ouvintes aí da Rádio Nova, poder falar com o povo de Cândido Salles nesse dia de hoje, 5 de julho, em que se comemora, se celebra o aniversário do município. São 54 anos de emancipação política. Eu gostaria já de imediato de cumprimentar todo o Hélio Fortunato, em nome dele, cumprimentar o vereador, saudar também os meus amigos, companheiros do meu partido aí, Jamil Tassioli, Ailton Gonçalves, dizer da alegria de poder participar dessa entrevista, Wilson, nesse dia em que Cândido Salles comemora o seu 54 anos de emancipação política. Verdade. Deputado, eu gostaria, já que o senhor está falando sobre essa satisfação de comemorar conosco, falasse exatamente sobre as suas últimas ações aqui no nosso município, porque recentemente o senhor esteve entregando o trator agrícola ali para aquela comunidade e outras ações. Eu queria que você ficasse à vontade para discorrer sobre essas ações suas aqui no nosso município. Pois não, Wilson, agradeço a você pela oportunidade e dizer que hoje eu sou deputado federal graças ao apoio decisivo que eu venho recebendo já aí por várias eleições da população de Cândido Salles. Nós temos trabalhado firmemente em defesa das demandas que nos são apresentadas aí pelos companheiros Arnaldo, Jaimilton, né, Gilvan, e também outros vereadores do município. O próprio prefeito Hélio tem nos procurado também, e é com satisfação que a gente tem conseguido responder positivamente aí as demandas do município de Cândido Salles. Eu destacaria inicialmente dois feitos importantes do nosso mandato, já um pouco anterior, no segundo deputado estadual, que foi a construção dos colégios de Quaraçu e de Lagoa Grande, dois colégios de ensino médio, investimento hoje que beira aí o valor de aproximadamente 2 milhões de reais cada colégio estadual que foi construído e que está prestando relevante serviço aí na área educacional. Em seguida, nós temos o Eduardo. Neste momento, inclusive, é importante destacar, a obra está paralisada, né? Houve um problema de contingenciamento de recursos aí da FUNASA. Nós estamos trabalhando para retomar a obra. Inclusive, o governador já nos garantiu que se a FUNASA não liberar, ele completará a obra, porque já estamos já aproximadamente 90% da obra realizada, e que representa, sem dúvida nenhuma, um dos investimentos mais importantes aí para o município de Cândido Salles, porque vai atender Quaraçu, Lagoa Grande, Lagoa de Timóteo e várias outras comunidades rurais, essa importante obra de investimento de água para o interior do município de Cândido Salles. Temos trabalhado também, Wilson, com a liberação de recursos para a construção de cisternas de consumo, cisternas de produção, que são essas cisternas de 50 mil litros para pequena produção, construção de barreiros de trincheira, implantação de sistemas também de água. E agora, mais recentemente, nós liberamos aí, entregamos dois tratores como implementos agrícolas para o fortalecimento da agricultura familiar. Esse último trator, como você destacou, nós fizemos a entrega a Sul, onde foi toda a programação, a organização do evento, com a participação de muitas lideranças, inclusive o próprio prefeito, com o município. Foi um momento de muita relevância, onde nós entregamos mais um trator com todos os implementos agrícolas. Além disso, eu tenho procurado intermediar ações do governo federal e do governo estadual para o fortalecimento do município. Eu destacava, inclusive, nessa oportunidade da entrega do trator, que intermediei aí, junto ao Ministério da Saúde, a liberação de quase 2 milhões de reais, 1 milhão e 700 mil, na verdade, para a reforma e construção de unidade de saúde da família, já na administração do companheiro Hélio. E tenho ajudado o Hélio aqui sempre em contratos com o FNDE, na intermediação de recursos para a construção de escolas, de creches, coberturas de quadras esportivas, né? É, na medida do possível, tenho demandas desse importante município de Cândido Salles, onde sempre tenho sido muito bem votado. Sou muito grato ao apoio que tenho recebido dessa população e, dentro das minhas possibilidades, eu tenho me esforçado bastante ao lado do deputado estadual Zé Raimundo para a gente responder aí as demandas de Cândido Salles, especialmente as demandas apresentadas por nós, a nós, pelo Partido dos Trabalhadores. Por isso é com muita alegria, satisfação, realmente, que eu participo dessa entrevista, saudando, cumprimentando, abraçando a população de Cândido Salles por esses 54 anos de emancipação política, de muitas realizações. Quero cumprimentar também todos os demais lideranças políticas, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, porque você sabe, na verdade, a construção de uma cidade, de um município, é a soma de muitos esforços, de muitos empenhos. Eu sou muito preocupado em sempre reconhecer a parcela de contribuição de cada ex-prefeito, de cada vice-prefeito, de ex-vereadores, atuais vereadores, inclusive, dos demais partidos, mesmo dos partidos de oposição, que eu sei, todos se empenham para construir uma cidade melhor, né, levar mais investimentos que possa melhorar a qualidade de vida da população de Cândido Salles. Então, hoje, todos são merecedores de aplauso nessas comemorações dos 54 anos de emancipação política. Eu costumo dizer, deputado, até postei no Face hoje aqui uma matéria resumida, quando eu digo o seguinte, parabenizando a cidade, evidente que nesses 54 anos de emancipação, como o deputado bem destacou, cada prefeito que aqui passou deixou sua marca, deixou seu legado. Então, mas a gente sabe que ainda é pouco para o aumento, né? Que precisa de gerar um emprego e renda, que hoje é um dos maiores desafios, deputado, que nós temos aqui no município. A gente percebe isso. É claro que a infraestrutura da cidade tem melhorado, claro, com essas obras do governo federal, estadual, que vem para o município, porque a gente sabe que a cidade em si, como não tem muita renda, fica difícil o prefeito construir determinadas obras com recursos próprios, né? Então aí depende, é por isso que é deputados, legisladores nessa situação, porque a gente sabe que hoje é impossível o município conseguir realizar grandes obras se não tiver deputados que obtêm votos aqui no município. E eu costumo dizer que eu não tenho alergia aqui a deputado de partido nenhum. Agora, é evidente que para participar do meu programa, como o senhor sempre o faz, e o deputado Valdenor, é preciso que venha falar de recursos, de obras, de interesse, de coisas que possam beneficiar a nossa cidade. E a gente fica muito preocupado com isso, né? Então, por isso que eu gostaria de destacar, e eu sempre tenho falado isso aqui, que o deputado Valdenor e o deputado Zé Raimundo são deputados que, mesmo nos governos anteriores, que não tiveram apoio dos prefeitos, como o Eduardo e outros, obras foram angariadas por vocês para o município. Isso é importante para a gente. Pois é, Wilson, inclusive queria lhe pedir desculpas e destacar mais uma vez, só para você ter uma ideia, nessa última visita a Quaraçu, nós entregamos um trator com todos os implementos, nós visitamos as obras de pavimentação de duas ruas lá no Carlota, eu não estou lembrado direitinho, Carlota Ferraz e Alípio Ferreira. Nós entregamos também... Isso mesmo, Rua Carreira. E Alípio Ferreira, pavimentação dessas duas ruas com emenda parlamentar da minha autoria, no valor de aproximadamente R$300 mil. E também fizemos a visita à limpeza de aguadas, que nós destinamos aí ao município de aproximadamente R$100 mil, onde foram feitas limpezas e abertura de aguadas, tanto em Lagoa Grande, quanto também em Quaraçu. Portanto, de uma só vez, de forma muito humilde, quero dizer isso, mas respondendo à sua indagação, nós visitamos Quaraçu com a presença do prefeito, de várias lideranças, prestando contas, apresentando resultados concretos para a população, porque entregamos o trator com carroceria, roçadeira, todos os implementos, entregamos a pavimentação que estava sendo concluída das ruas no distrito de Quaraçu, e também entregamos a limpeza de aguadas, tanto em Quaraçu, Lagoa Grande, como em outro. Portanto, é muito bom quando a gente faz a visita, como você muito bem destacou, para fazer a entrega, né? Diferentemente que muitas vezes se faz a promessa de se realizar essa ou aquela obra. Não, nós fomos lá entregar obras para a população de Quaraçu, além, naturalmente, de outros investimentos, outras ações do governo federal, do governo estadual, que a gente vem intermediando e que comprovadamente vem melhorando a qualidade de vida da população de Cândido. Muito pobre, um município que necessita do apoio de todos os parlamentares, diferentemente de qual coloração partidária. Muito e você está de parabéns, porque você tem nos atendido sempre com entrevistas. Eu sei que você também entrevista outros parlamentares de outras agremiações partidárias, claro, revelando o caráter democrático do seu programa, do panorama geral. É muito bom que seja assim, que a população possa ter a informação de notícias positivas, como a que eu estou prestando contas aqui, mas também que possa ouvir críticas também, claro, da comunidade, claro, porque é assim que o processo democrático se desenvolve, né, Wilson? Eu quero lhe parabenizar por esse espírito democrático que você realiza no seu programa Panorama Geral, viu? Obrigado. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre as eleições de 2016, porque ontem eu conversei aqui com o deputado Zé Raimundo, e ele conversou com a gente, falou do empenho dele, na pré-campanha, né, para a Prefeitura de Vitória da Conquista, e a gente sabe que o deputado Valdenor tem sido um parceiro aí, assíduo, do deputado Zé Raimundo, não só na Assembleia, como também aí nessa nova empreitada que ele pegou agora de tentar voltar aí ao poder municipal no cargo de prefeito. Mas é claro que também aqui em Cândido Salles tem um candidato do PT aqui, que é o Jaimilton Ascioli. O entrevistamos aqui recentemente, ele foi 2 horas de entrevista com o Jaimilton, ele disse, foram duas horas, rapaz, de bate-papo. O Jaimilton é bom de prova, né? Não, tranquilo. E o que eu gostei de Jaimilton na entrevista, porque nós tivemos um bate-papo, na verdade, nem criterizamos o que seria perguntas, assunto. O assunto é política, pronto. E aí ficamos à vontade e ele ficou tranquilo, ele respondeu todas as minhas perguntas, sem titubear em nenhuma delas, foi muito objetivo, muito sucinto, e isso é o que nós precisávamos, né? Mas eu gostaria que o deputado Valdenor falasse pra gente como é que tá esse apoio também seu aí e do deputado Zé Raimundo à pré-campanha de Jaimilton Ascioli como candidato pelo PT aqui no município. Pois não, Wilson, com muito prazer que eu posso externar a minha opinião a esse respeito, porque o Jaimilton é um companheiro amigo meu de muitos anos, de velhas caminhadas. Eu já fui apoiado pelo Jaimilton aí em eleições anteriores. E o Jaimilton, inclusive, é importante destacar, ele me ajudou muito na construção dos colégios que eu destaquei de Quaraçu e Lagoa Grande. Na época, foi ele quem articulou, inclusive, a doação dos terrenos para que esses colégios pudessem ser construídos. Certo. Foi Jaimilton, ao nosso lado, que lutou em cessa do Rio Pardo. E ele foi um grande prefeito de Cândido Salles. É reconhecido como um prefeito que exerceu a função com muito zelo, com muita decência, não companheiro Jaimilton de qualquer desvio de recurso público ou malversação de recursos. É um político tarimbado, por isso nós consideramos que ele é um excelente pré-candidato, né? Nós estamos firmemente na defesa da sua pré-candidatura, né? É evidentemente que oportunamente, durante a campanha eleitoral, nós estaremos vendo, preliminarmente, nós estamos fazendo a defesa e apoiando a pré-candidatura do companheiro Jaimilton, porque nós acreditamos muito nele. Nós temos, é claro, relação de muito respeito e amizade com o prefeito Hélio, com a ex-prefeita Cidélia. Nós temos uma relação, eu mais é Raimundo, graças a Deus, nós fazendo política, tendo como foco o debate de programa, de conteúdo. Nós temos sempre um respeito muito grande pelos candidatos, pelos nossos adversários, que a política é muito dinâmica, né, Wilson? Claro. O adversário de hoje pode ser o nosso aliado de amanhã. Claro. Tá entendendo? Claro. E por isso nós temos amizade com todo mundo aí, com o Eduardo, com os amigos. Agora nós fazemos a defesa da candidatura de Jaimilton, porque ele de fato foi um cidadão que exerceu com muita da prefeitura municipal. E ele é um político muito tarimbado, ele conhece com muito detalhe, com muita minúcia o município. Então ele está preparado para esse desafio e contará com o meu apoio, com o apoio do deputado estadual Zé Raimundo. Até porque ele tem nos ajudado muito sempre em todas essas demandas do município. As indicações sempre foram dadas pelo companheiro Jurandir, que é uma grande figura também, uma grande liderança. Ex-vice-prefeito também, né? Pessoas com quem a gente mantém uma relação política muito cordial, de muito respeito, né? E ultimamente numa relação de muita proximidade. Por isso nós estaremos oportunamente fazendo um debate. A gente sabe que tem outras candidaturas e já há uma agenda de diálogos aí com outros candidatos na perspectiva de uma chapa forte para fazer a disputa das eleições e naturalmente continuar trabalhando aí pelo município de Cândido Salles. Como você falou, e você tem toda a razão, trata de um município com grande potencial. É um município limite com o município do estado de Minas Gerais. Exatamente. É a porta do Nordeste brasileiro, né? Cortada por uma BR-116, com o Rio Pardo, né? E com todo esse potencial. Essa riqueza natural do rio que temos aqui, o Rio Pardo, que passa pela cidade. É um município que possui o que a gente chama na economia de forças locacionais, que podem potencializar muito o seu desenvolvimento, o seu progresso, e por isso a gente quer sintonizar esse potencial do município com uma nova gestão que possa estar com um vínculo mais adequado aí para a promoção do desenvolvimento do município de Cândido Salles. Então, nesse sentido, a gente quer, mais uma vez, reafirmar essa nossa defesa do nome do companheiro Jaimilton, e é claro, com um diálogo aberto, franco, sincero, aí com outras lideranças, porque a gente sabe que política a gente tem que fazer somando, né? Claro. Incorporando o município. É impossível dentro da política você pensar em vencer sozinho, né? Claro. A correlação de força é o princípio fundamental da política. A gente está conversando aí com outras forças na perspectiva de fortalecer a nossa chapa, tendo em vista as eleições de 2016.